gente era igual. Ela nasceu pra mim e eu pra ela. Eu e ela. Como foi direito, eu nem sei. Mas o amor entrou em nós dois sem perguntas. Ela ficou comigo e eu com ela. Eu e ela. Mas de repente alguma coisa mudou e o sorriso alegre entristeceu. E o que foi que deu tudo errado? Ela olhou pra mim.